Essa é a força que não vem de nós. Guerreiros de Deus, eu sou um porta-voz. Mensagem positiva levando alternativa. A luz no fim do túnel, mostrando a saída. Pode crer, duas faces. Júlio, Missão MCs representa.